aberto, quer descansar. Ué, tá com alguma ideia pra cima de mim, é? Não, perguntando se você quer dormir lá um pouco. Sei, dormir lá contigo. Não, só dormir, é grande lá. Tá pensando que eu sou otária, é? Esqueceu do alicate? Pô, só tô querendo te fazer um favor. Como é que você quer que eu pague esse favor, hein? Dá uma chupetinha, é isso? Não tô entendendo nada. Thank you.